Agora tchau, tchau e acabou, bebê. Vem com a jaca, a vozinha da sofrência, vem. Alô, Luzinho CDs, o moral do Sergipe, tamo junto. Alô, Vitinho, vivo da sonhos. Já são altas horas, tô pela cidade. Saio com os amigos pra me distrair. E você me ligou, diz que tá com saudade. Quanta falsidade. Vê se aprende a mentir. Hoje se você juro que é tão difícil. Mas brincar de amor desse jogo eu tô fora. Só me quer de fachada quando é sexta-feira. É farra e bebedeira. Eita, amor covarde. Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu tô levando sério, cê nunca me amou. Amor falsificado que não quer sou eu. Duvido tu encontrar o verdadeiro igual o meu. Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu tô levando sério, cê nunca me amou. Amor falsificado que não quer sou eu. Pela cidade. Saio com os amigos pra me distrair. E você me ligou, diz que está com saudades. Quanta falsidade. Vê se aprende a mentir. Hoje sem você juro que é tão difícil. Desse jogo eu tô fora. Só me quer de fachada e quando é sexta-feira é farra e bebedeira. Eita, amor covarde. Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu tô levando sério, cê nunca me amou. Amor falsificado que não quer sou eu. Encontrar o verdadeiro igual o meu. Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu tô levando sério, cê nunca me amou. Amor falsificado que não quer sou eu. Duvido tu encontrar o verdadeiro igual o meu. Alô, Dinho Barqueiro, vem com a jaca, boizinha, vem.